No início da noite de ontem, por volta de 18 horas, policiais militares do serviço em patrulhamento ostensivo avistaram um caminhão em estado de abandono na região da Vila Vasco da Gama, Rua São Marcos. O veículo, ao checar-se as placas, descobriu que tinha queixa de roubo, mas o delegado Geraldo Evangelista tem outra informação a respeito deste assunto. Bem, em relação à situação, foi um veículo trazido a essa delegacia, veículo este que pendia uma queixa de furto e roubo. O condutor do caminhão, foram pesquisados os antecedentes criminais nos sistemas policiais e verificado que esse condutor do caminhão seria o proprietário. E, no desdobrar dessa situação, verificou-se, a princípio, uma desavença de ordem civil, ou seja, essa pessoa teria vendido esse caminhão a terceiro. Esse terceiro não havia, então, efetuado o pagamento do caminhão e o proprietário, o vendedor, ali foi e se apoderou novamente do caminhão. Tanto é que o caminhão está em nome dessa pessoa que estava o conduzindo. Então, como havia o alerta de furto e roubo, os órgãos policiais trouxeram, então, o caminhão, o condutor até a delegacia, onde esse veículo permanece apreendido. O proprietário, o qual conduziu o veículo, foi ouvido em termos de declarações e foi liberado. A princípio, então, verificou-se uma situação civil, uma desavença comercial envolvendo o caminhão, em que uma das partes, então, noticiou esse fato delituoso. Tem alguma consequência, caso fique provado que ele tinha a ciência de que quem estava em posse do caminhão era o, então, legítimo proprietário, no caso? Sim, poderá haver consequências de ordem criminal, pelo fato dessa pessoa ter, em tese, falsamente noticiado um crime. Então, no inquérito policial, isso será devidamente apurado. Nós ainda iremos ouvir outras testemunhas dessa transação comercial envolvendo o caminhão e, no final do inquérito policial, isso será relatado e encaminhado ao Ministério Público para as providências de praxe. Então, a princípio, está caracterizado, em análise preliminar, uma falsa comunicação de crime envolvendo esse veículo. Doutora, a polícia está aqui para trabalhar, mas uma situação dessa só gera despesa, transtorno e tira os policiais do foco principal, que é o combate ao crime, né? Com certeza, a falsa comunicação de crime, ela movimenta todo um aparato policial, órgãos de segurança pública que deveriam estar nas ruas patrulhando, procedendo abordagens, agora estão vinculados a esse tipo de ocorrência, e isso acaba ocasionando desgaste e retirando de circulação esses policiais que poderiam estar aí envolvidos em situações de maior gravidade, prendendo pessoas com mandados de prisão, procedendo abordagens e tudo mais. Para você ter uma ideia da expansão desse problema, esses policiais futuramente ou terão que sacrificar sua folga ou perder horas de patrulhamento para irem em juízo depor. Com certeza. Com a instauração do inquérito policial, inicia-se então uma série de atos relativos à investigação. Esse procedimento é relatado, encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para apreciações. Pode ser que existam ainda audiências que eles terão de comparecer em juízo para ratificar esses atos e declarações prestadas em sede policial. Então, futuramente, isso terá consequências perante o Poder Judiciário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.